Não dá desse baseadinho. Se quiser brota aqui, vai ser bem recebida. 25 da planta, fuma tomando pica. Me fingir de fofoca e me compartilhar com as amigas. 25 da planta, fuma tomando pica. Me fingir de fofoca e me compartilhar com as amigas. Dá vários tiram pro alto, homenagem aos amigos que se foi. Deixa ela subir o morro na minha cama, já sem boia. Pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. É pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. Pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. É pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. Já foi, já foi. Beijo, beijo. Vem a próxima. No levin, tô feliz sem bad, não dá desse baseadinho. Se quiser brota aqui, vai ser bem recebida. 25 da planta, fuma tomando pica. Me fingir de fofoca e me compartilhar com as amigas. 25 da planta, fuma tomando pica. Me fingir de fofoca e me compartilhar com as amigas. Tá vários tiram pro alto, homenagem aos amigos que se foi. Deixa ela subir o morro na minha cama, hoje é sem boi. É pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. É pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. Pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. É pau e tchau, piranha. Pau e tchau, já foi. Já foi, já foi. Beijo, beijo. Vem a próxima.